Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que gritar? Ah, o que gritar? Ah, ah, ah, ah. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais, calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais, mas quer muito mais. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita? Oh, o que grita? Oh, oh, oh, oh, oh. Olha, menino, que à direita já se azeita, querendo entrar na receita, mas de gororoba nunca mais, de gororoba nunca mais. Já me deu azia, me deu gastura, essa política era dura, dura, que rapadura, dura, que rapadura. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita? Ah, o que grita? Ah, ah, ah, ah. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais, calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais, mas quer muito mais, mais. Boa tarde. Boa tarde, profeta. Eu sou o professor Pearson, aqui na Rádio Capivara, com esse som estranhão aqui. Agora sim, estamos ao vivo. Estamos aí, profeta, sim. Estamos aí, estamos todos aqui. Parecendo que estávamos vindo do céu, né, professor? Profeta, há muito tempo não estamos aqui na rádio. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto de 2013, com alegria e muita tristeza, estamos de volta, profeta. Exatamente, estamos de volta aí, e pra falar de algumas coisas que aconteceram, né, na nossa ausência, né, nossa ausência. Voltamos aí nessa semana que o mundo foi bombardeado aí pelo ataque com armas químicas na Síria, bombardeado com imagens que nos fazem chorar do ser humano tentando respirar com suas musculaturas já não respondendo a seus desejos devido aos elementos criados pelo homem, inalados, jogados contra... Exatamente. Impressionante, né? Impressionante. A Síria pode passar 10, 20, 30, 40 anos, ela sempre tem essas coisas, né? Ela sempre tem essas coisas, bombardeio, alguém se rebelando, alguém se matando, alguém sendo esquartejado. O que será que tem a Síria? Qual que é o ingrediente que tem a Síria Eu que tenho muitos anos ainda, não descobri realmente o que... É, não sei se é a Síria especificamente, profeta. Isso daí acontece no mundo todo. É, a gente vê, nos últimos 2-3 anos aí a gente vê esse levante da Primavera Árabe, todos os países ali do Oriente Médio vivem um verdadeiro furacão, né, da sua população se erguendo contra as ditaduras, numa tentativa de democratização. A gente já tratou sobre esse tema aqui em programas anteriores, o que é essa democratização, mas enfim, aquela problemática ali, Israel ali no meio, né, Israel, Síria, esses países aí, né, que sim, sempre... A gente pode fazer uma retomada aqui, talvez, né, começando ali na Tunísia, Egito, a Síria e outros países que estão fazendo esse levante, cara, inclusive sendo um chamado aí desses povos, cara, que eu acho que, né, quando o Brasil foi para as ruas aqui, a gente se perguntou se nós estávamos sendo influenciados, né, por esse movimento lá do outro lado do mundo, ali onde a gente já disse, né, onde é o início da civilização, cara, na Mesopotâmia, para quem não se lembra, entre o Rio Tigres e Eufrates, né, as primeiras cidades, cara. É lá mesmo. A Mesopotâmia fica ali, no Iraque, cara. E, bom, essa semana também Manning foi condenado a 35 anos de prisão, foi isso? É, mais ou menos isso. Mais ou menos por aí, uns 35 anos. A gente vê. É bem, bem calamitosa a situação. Como é uma questão global mesmo, é uma questão, tipo. A Sandy continua na embaixada de Londres, né, na embaixada da Venezuela em Londres, né? Essa semana também um jornalista proclamou em rede internacional que ele está ansioso para dar a notícia do drone que matou Assange, né? Os drones, as bases dos drones de Barack Obama, tudo em volta ali dessa área de conflito, há uma meia dúzia de bases de onde partem os seus aviões não tripulados, controlados por controle remoto, com toda semana bombardeando seus inimigos terroristas. Pois é, né? Sempre o USA, né? Sempre o USA, sempre ele, né? Sempre o imponente, sempre os Estados Unidos da América, sempre ele, né? E vai ser eterno isso, né? Pode mudar toda a logística, pode mudar o presidente, mudar a miscigenação, mas sempre ele tá envolvido. E dentro de todo esse contexto, Snowden também, né? O Snowden que liberou as informações de dentro da CIA, nos mostrando a relação de espionagem da vida privada. Bom, é com muita tristeza que voltamos a esse programa, profeta. Alegria porque estamos falando, alegria porque ainda estamos vivos. Sim, sim. Mas numa semana que no âmbito mundial não tem muito com o que se alegrar. Eu não tenho porque se alegrar, exatamente. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá.

São sugados, completamente secos, até a última gota. Sossegados. Sossegados não estamos, profeta. Sossegados, totalmente apaziguados. Na esperança de poder achar alguma saída, né? Alguma saída. Mas eu acho que de um ritmo muito... De um ritmo muito lento, muito fraco. Acho que deveremos ter mais intensidade, mais voracidade. Assim, o mundo vai mudar e poderemos ter mais... mais melhorias, mais crescimento, né? Poderemos assim conseguir algo. Estamos enfraquejados por não ir ao combate. Estamos nocauteados por não ter reação. A omissão é a pior dos golpes. A conivência é a melhor imobilização. Deixamos de arriscar, deixamos de ficar em cima do muro. Vamos deixar isso pra lá. Vamos tentar mudar enquanto é tempo. Portanto, haja o mais rápido possível. Ele vai ser anestesiado, mas de outra forma. Aí quando manda o cara botar o dedão na gaveta, o cara fica com o pé já. Bota o dedão aí! O que você vai fazer? Bota o dedão aí, quando bota que empurra a gaveta. Aí o cara tem que botar os dedos e já tá assim, peraí, mas eu falo pro senhor aonde que é a parada. Eu já digo pro senhor onde que é, pode deixar meus dedos. We'll be right back. se caminha, anda o busão, leva consigo a multidão. O povo dorme, entorpecido, pelo molejo do busão. A vida fica pelo caminho, fúnebre marcha do busão. O povo se amontoa como um gado e segue resignado, os olhos sem sair do chão. O povo se amontoa como um gado e segue resignado, os olhos sem sair do chão. Sabemos vencer, só não sabemos a forma de permanecer. Estamos presos, enjaulados por nada. E esse nada mostra tudo e faz tudo. E tudo isso é porque o todo é oco. E por ser oco, é cheio de vazio. Vamos refletir em prol disso. Realmente, profeta, a gente está aí. É, aqui mais próximo da gente, a gente tá na rua, grandes capitais aí do Brasil, meu, sendo tomadas pela população. A gente precisa pensar agora o que vai fazer com isso, né? Se já tivemos a força de realizar esse movimento, né? Tivemos a força de tomar a Avenida Paulista, cara. Lembro que, meu, no governo passado, cara, a Avenida Paulista foi passado assim por um processo de higienização. Não podia haver ali nenhum artista tocando um som, cara. Os bares foram fechados, ficando apenas os lugares mais trancados e trancafiados, cara. Não se pode mais fumar, não se pode mais beber, não se pode mais falar. Tudo isso foi rompido, cara. E não, para não calarmos a boca nunca mais, cara. Exatamente, não podemos calar a boca nunca mais. Temos que achar uma fórmula, né, de conseguir corromper essas autoridades. Mas sem prejudicar, né, sem ser recíproco, né? Porque é bem complicado realmente, a situação é complexa. Mas enfim, temos que ir de grão em grão. Sempre estivemos aí, né? Sempre atormentando, sempre como uma pedra no sapato. Exato, nada mais que uma pedra. Pintou palha abusar. Raul, né, profeta? Que viveu 10 mil anos, mas não viveu pra ver isso daqui, cara. Se eu tivesse aqui, né? Eu acho, profeta, que o Raul não teria estômago pra viver no mundo que nós vivemos hoje, viu? Você acha que ele até nisso ele teve uma escolha interessante, né? É. No momento de partir, ele dosou bem, né, a medida. Sim, sim. Ele teve a percepção. Teve uma sapiência ali. Sapiência sensacional. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil a batucar. Morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil a batucar. Morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Pois é, né? Raul Seixas aí, sempre ele abriantando, né, o nosso programa, né, sempre com mensagens sensacionais. É, o Raul Seixas tá sempre aí, cara. A gente fez 24 anos, né, na morte dele. Mas você acha que o burro não tem vez pra ele? Eu acho que não, né, eu acho que... Ah, pro Raul tem vez, sim. Mas aí, agora a gente entra aqui num som chamado Dedo na Ferida, do Emicida, cara. Se não me engano, ele foi preso por desacato à autoridade por causa dessa música aqui. Confere aí, profeta. Vambora. Como Satanás, uma lei. Quem pode menos, chora mais. Corre do gás, luta, morre. Enquanto o sangue escorre, é nosso sangue nobre. Que a pele cobre, vamos no corre. Dias melhores, sem love. Ei, pequenina, não chore. TV cancerígena, aplaude. Prédio, em cemitério, piscina. Auschwitz ou gueto, índio ou preto. Mesmo jeito, extermine ou reportagem de tempo mal, tipo Pliny ou Alphaville foi invasão, incrimine ou. Eu grito como fuzis, fuzis pro Brasil. Que vem de baixo igual Machado de Assis. Ainda vivemos como nossos pais, eles. Aê, levanta seu dedo do meio e me diz: foda-se vocês. A filha negra ressuscita outra vez. Foda-se vocês, foda-se suas leis. Agora meu recado, foda. Foda-se vocês, foda-se suas leis. Quero que se foda, depois de mim. Em nossa mão, Emicida. O rap ainda é o dedo na ferida. É só um pensamento, morte e orçamento. Nosso sofrimento, mortes e lamento. Forte esquecimento de gente em nosso tempo. Visto como lixo, soterrado no desabamento e favela. Isso, Marighella, elo. Contra pontos e castelo. O povo tem que cobrar com os parabelos. Porque a justiça deles só vai em cima de quem usa chinelo. É vítima, agressão de farda legítima. Barracos no chão enquanto chove. Meus heróis também morreram de overdose, de violência, sob coturno de quem dita decência. Homens de farda são maus, era do caos. Viu como Hal House engatilha e plau. Carniceiro ganha o prêmio na terra onde bebê respira carta crimogênica. Foda-se vocês, foda-se vocês. A fúria negra ressuscita outra vez. Foda-se vocês, foda-se vocês. Agora meu recado, foda. Foda-se vocês, foda-se vocês. Remansa a mão, emicida. O rap ainda é o dedo na vida. DJ Niak. Foda-se, quem morrer dessa porra de crack. Uma nota pro mercado, foda. Foda-se, foda-se. A filha de uma vez que se toca bem. Ninguém foda-se. O que você acha, profeta? O que a gente sabe em outros programas. Liberdade é essa, né? Liberdade é essa. Você pode. Que democracia é essa? Você fala alguma coisa, você diz a verdade, né? Com muita complacência. Essa democracia aí, a gente, né? Não pode muito dizer a verdade, não. Não pode. Tem um espaço ou outro aí possível essa verdade ser dita, cara. Um espaço ou outro. A gente precisa fazer esses espaços crescerem, né? Eu diria que o homicida foi suicida, viu? Ele se suicidou, né, com isso, mas não teve medo, né? Não teve medo nenhum e concordo plenamente com ele. Tem que realmente. Ele não está nem aí com as consequências, né? Ele realmente, como eu falei, ele tomou uma posição firme, né? E foi embora, né? Foi embora, fez o seu. A sua indignação, né? Um protesto, né? Um protesto musical. E que eles não perdoam, né? Não estão nem aí, isso é verdade, né? Eles são os imponentes, eles são autoridade. E aí, com a emicida, como eu falei, foi total convicto, né? De que. Eu acho que ele estava convicto do que aconteceu. Sim, convicção nas suas ideias. Na verdade, é uma. Né, não tem o que, como você discutir, cara. Você não tem como discutir uma fala dessa, porque a gente percebe o mundo que nós vivemos, cara. Bom, tem como discutir, acho que muitos dirão que, mas pra, não sei, pra mim se forma de uma maneira clara como, né, como existe uma classe esmagada nas beiradas da sociedade, cara. Sim, exatamente. Uma classe totalmente esmagada, né, tentando se deslocar de um lado para o outro. Não consegue se deslocar, então, em forma de música, né, em forma de desenho, em forma de outros tipos de coisa, tenta passar uma informação digna, né? Todo mundo sabe, né? Mas tem, como eu falei, a omissão, né? A omissão, totalmente golpeado por essa omissão, a conivência totalmente imobilizada por ela, e aí o medo, né? O medo, que é um dos piores fatores do ser humano, né? Totalmente receio, né? Receoso toda a população, e aí assim o Brasil vai indo. Quem dera, né, se tivesse... Profeta, você como grande sabedor das coisas, que medo é esse que você fala, profeta? É o medo da classe média, cara. O medo sulfúrico, né, da população, né, das autoridades, desses seres, né, como a gente já diz nos programas, né, desses seres inanimados... Esses seres inescrupulosos, e não tem receio algum e vergonha nenhum. Feta nessa, vamos ouvir mais um Raul, vai. Vambora. Na cidade de cabeça pra baixo, a gente usa o teto como capacho. Ninguém precisa morrer pra conseguir o paraíso no alto. O céu já tá no asfalto. Na cidade de cabeça pra baixo, dinheiro é fruta que apodrece nos gastos. Ninguém precisa correr, não tem ideia do que é calendário. Não tem problema de horário na cidade de cabeça pra baixo. É tão bonito ver o sorriso do povo que habita o lugar. Olha pra cima e ver a espuma das ondas se quebrando no ar. Na cidade de cabeça pra baixo, a gente usa até um pouco capacho. Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. Vou me mudar pra cidade, ou pra cidade de cabeça pra baixo, diga lá. Olha pra cima, meu filho, chama no velho e puxa. Foi na cidade de cabeça pra baixo. É tão bonito ver o sorriso do povo que habita o lugar. Olha pra cima e vê a espuma das ondas se quebrando no ar. Na cidade de cabeça pra baixo, a gente usa o teto como capacho. Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. Eu vou me mudar pra essa cidade, nego, eu vou. Cidade de cabeça pra baixo, é na cidade de cabeça pra baixo. É na cidade de cabeça pra baixo. Quem olha pra cima tá com baixo, baixo. Ô, cidade que olha pra cima. Ô, cidade do capacho, cidade do capacho. Cidade do capacho, cidade do capacho. Quem olha pro papo tá com baixo, baixo, baixo. Olha o teto pra baixo. É na cidade de Capuncia pra Brunch. Profeta. Sim. Eu me pergunto, né, como que a gente pode no dia de hoje a gente ainda ter uma possibilidade de alegria assim pra criar uma música como essa de Raul Seixas, cara. Exatamente. Onde nós vamos encontrar essa possibilidade? Uma possibilidade, cara, de ver as coisas de cabeça pra baixo, cara, porque do jeito que tá, cara. Exatamente, né? Raul Seixas aí, essas mensagens sensacionais, essas informações muito dignas. E Raul Seixas aí não está morto, né? Raul Seixas está vivo, vivíssimo. Não, Raul com certeza foi abduzido junto com Elvis, né? Foi abduzido, cara, não morreu, cara. É, foi abduzido, exatamente. Abduzido, sugado, né? Mas como fica nós aqui, cara, nesse plano terreno, profeta? Com que força, com que energia, com que vontade, cara, a gente pode continuar, cara? Eu diria a força da oposição, né? Da oposição contrária, né? Força contrária, né? Uma força centrífuga, né? Nosso interior. Ainda uma luz no fim do túnel, né? De acreditarmos. Vamos achar, se nós não, né, acreditarmos, profeta? Vamos achar, profeta. Piorará, né? Piorará, e aí conseguiríamos dar um passo algum, né? A passo nenhum. E aí assim vamos caminhando para trás. Vamos achar, profeta, vamos achar essa força com o espírito de guerreiros, cara. Vamos lutar. A pior luta é aquela que não se enfrenta. com espírito de guerreiro, puxado aqui dos ancestrais dessa terra, cara. Ancestrais. É isso que nós vamos fazer, cara. Exatamente. É isso que eu vou fazer, profeta. A carta na manga nossa. Nossa carta é especial e muito bem guardada, né? Nosso trunfo, profeta. Sete chaves. Porque temos Deus, né? Deus está aí. Não só Deus, Raul Seixas também. Tem pessoas boas, existem pessoas boas, existem pessoas capazes. Sei que posso estar na minoria, mas não importa a quantidade, e sim a certeza, né? Ser certeiro, né? E é isso aí. Vamos tentar acertar no alvo, né? Numa tacada só. A gente precisa estar com a mira boa, sem dúvida. A gente precisa estar com nossos sentidos alertas, saber para onde caminhamos. Não com certeza absoluta, porque isso muitas vezes se transforma numa estupidez, mas com espírito aberto e concentração, atenção. Concentração, atenção e muita noção, né? Noção da onde. Noção do circo, né? Que nós estamos acoplados. Né? Estamos acoplados dentro de um circo, né? E de um ciclo, eu diria, né? Um ciclo vicioso, maléfico e deturpado. Ad infinito. Infinito. Totalmente infinito. Totalmente um labirinto, né? Sem nenhuma volta. Mas apenas temos que refletir, olhar com atenção e seguir. E seguir pelo caminho mais puro, né? Caminho mais puro e mais sereno, né? Ou não, profeta, não sei. Ou não. Ou temos que radicalizar também, né? Temos que achar o meio termo, né? A serenidade pode ser muito bem-vinda em determinados momentos. Mas há um momento. A serenidade. De erguermos nossas vozes, de cantarmos os hinos de guerra. Isso. A serenidade beira a omissão e a conivência, né? Então temos que ter essa dosagem que teve Raul Seixas, né? Essa dosagem muito bem feita, muito bem elaborada. E não só, podemos dizer que ele foi só um cantor? Não. Raul Seixas foi um filósofo, um escritor, um compositor. O que mais? Foi profeta também, como eu. Certamente, né? Essas palavras ele emitia no seu papel ali, sempre escrevendo com muita cautela, mas também com muita voracidade ao mesmo tempo. Nunca deixando de dar uns cutucões, mas só nas pessoas maléficas, né? Foi um ser humano, é um ser humano, né? Espetacular, e temos que ter o exemplo dele, né? De Raul Seixas, ele que sempre aí tem, levantando, né, cada dia mais diria que tá deixando nós ainda aqui no ar, né? Acho que é ele que tá sendo um suplente de, né? Eles e outros, né? Eles e outros. Vamos beber dessa fonte, cara. Essa fonte. O que você acha agora de deixarmos aí esse silêncio aí habitando aí os ouvintes e na próxima semana voltarmos e ver o que melhorou. Profeta, eu ainda quero puxar o trunfo da manga, cara. Sim. Vamos ouvir o que fala Curumim com a música Guerreiro. Guerreiro. Vamos ouvir essa? Vamos ouvir e vamos refletir, né? Essa mensagem, essa luz aí pode se acender e pode se tornar solene. Solene, solene. Gostaria de chamar ao palco o convidado, solene, solendo, solene, solene. Queria que vocês recebessem com esse mesmo amor, com essa mesma energia, Rodrigo Campos e seu cavaco envenenado. Como Birajara. Thank you. onde os mortos dormem, eu não faço bem, porque estou morrendo também. Estamos aí de novo, estamos aqui novamente. Eu, Profeta Abominável, vocês aí com as mensagens inteligentes da Rádio Capivara, né? Porque falar, papagaio então já fala, né? Todo mundo fala. Temos que realmente alegrar o dia, né? Alegrar o nosso dia, né? Estamos todos tristes. Porque parece que cada dia mais o circo cada vez mais está se fechando. E a gente nunca sabe, né? Quando a coisa parece dar uma abertura, uma alegria, cara, a gente recebe uma bomba na nuca, cara. Mas hoje veio uma chuva, né? Parece que veio uma pancada de tristeza. Mas a gente tá aí, velho, profeta. A gente tá aí, meu, sim, fazendo nossas mandalas. Triste. Puxando nossos orixás, cara. Triste. Na nossa pesquisa aqui, eu acabei de encontrar aqui uma música. Pelo menos o título é muito interessante. O Encontro de Lampião com Eike Batista, do El Efecto. Vamos dar uma ouvida, profeta? Vamos ver o que propõe essa música. Ele demonstra, cara, coisas boas pra nós aí. Duas coisas bem distintas. Uma é o preço, outra é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história. Memória de cantador. Nunca visto candeeiro, labareda, zabelê e mergulhão, Juriti, maria bonita, volta a ser quilombião. Ei, Nedina, quinta-feira, beija flores, é sereno, lamparina, bananeira, durinha e o moreno, moderno, trovão, dada, moita brava e mais turístico, pra morte se a refrescar. Margiavo, São Francisco. Um escarcéu, aperreia todo o bando. Vem um trem rasgando o céu e na terra vai pousando o grande urubu de lata, cercado por muitos homens. Desce um gringo de gravata falando ao telefone. Isso é de Eike Batista. Seria desse empregado meu. Sou homem civilizado, não gosto de violência. Trago papel assinado, prezo pela transparência. coração. Não sou nenhum trapaceiro, o que é meu é de direito. Mas como um cavalheiro, lhes proponho um outro jeito. Chama o Lampião na chincha pro papo particular. Uma proposta de ouro difícil de recusar. Vou ganhar muito dinheiro com um novo agronegócio. Emprego teu bando inteiro e ainda te chamo pra ser sócio. Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro. Foto em capa de revista por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro, petróleo, mineração. Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço. Virgulino Lampião. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar no chachado. Que triste, pá! É isso aí, profeta. Agora deu um ânimo, hein, meu? Deu um ânimo legal, não só buscar nossa força e nos guerreiros tupis, como também retomar aí Lampião, cara. Exatamente. Será que vamos em busca de um Lampião desse mundinho? Fiquei até afim, profeta, de no nosso próximo invasão fazer um ódio ao Lampião, cara. Vamos fazer uma homenagem ao Lampião. Uma homenagem ao Lampião, cara. Eu acho que se tivéssemos um Lampião, eu acho que poderia espantar toda essa sujeira. Você concorda, Capitão Caverna, que está aí ouvindo a Rádio Capivara via web? Qualquer um pode ouvir agora ao vivo a Rádio Capivara no seu canal, no blog da Capivara. Capitão Caverna, grande Capitão Caverna. Radiocapivara.blogspot.com. Você pode ouvir ao vivo. Pode ouvir, exatamente. Toda a programação, toda a música rolando você 24 pode... horas por dia. Capitão Caverna que está dando um alô aí, mandando um abraço para essa galera. É isso aí, Capitão Caverna concorda. Ode a Lampião. Onde há Lampião? Onde há Lampião? Onde há Lampião? Realmente temos que buscar o Lampião. Porque você pode, qualquer um pode invadir nosso sistema aí, tá totalmente aberto. E vamos em busca do Lampião. Eu acho que o Lampião espantaria tudo esses monstros S.A. Esses monstros S.A. daqui do mundinho, a sujeira toda. E mandaria longe, deixaria longe de tudo, de todos. Eu acho que o Lampião seria uma boa. Então é isso aí, profeta. A gente termina esse programa tentando ressignificar nossa vida depois de tantas barbáries. Eu sou o professor Piercing. Eu, profeta abominável. A gente fica aí. Mais alguma palavra, profeta? Simplesmente vamos buscar o Lampião. A gente fica aí pro finalzinho com Mamãe da Água, do Walter Franco. Um abraço. Até.